ao sinal aí, sinal aí. Só dá um sinal, sinal. E aí? Tô me esperando, Certo? Agora ele vai parar, deu o sinal? Todo mundo preparado aí? Tudo certo, todo mundo no esquema. Agora é de verdade. Já falou, já com a gente. Militares no assassinato de 12 pessoas na periferia de Campinas, a maior cidade do interior paulista.